Capítulo 15. Quem me segue nunca andará em trevas. João 8, verso 12. O corpo de Lauren foi velado na mansão dos Page. Era de manhã, domingo, e o ar límpido e agradável de primavera que começava a dar à cidade o perfume das primeiras flores dos bosques e dos campos invadia uma das janelas abertas no final do salão e passava sobre o caixão. Os sinos da igreja tocavam e as pessoas que passavam na avenida em direção ao culto lançavam olhares curiosos para o casarão e depois seguiam em frente, comentando sobre os últimos eventos que ocorreram de forma tão estranha e entraram para a história da cidade. Na primeira igreja, o Sr. Maxwell, exibindo no rosto as marcas do incidente pelo qual havia passado, pregou para uma grande plateia. Falou com uma emoção e um poder que vinham de forma natural das profundas experiências do dia anterior, e seu rebanho sentiu por ele o mesmo orgulho que tinha quando fazia suas pregações dramáticas. Só que, dessa vez, o sentimento aflorou de forma diferente, e durante todo o seu apelo fervoroso naquela manhã, havia um quê de tristeza, de repreensão e de austera condenação, que fez muitos membros empalidecer com um sentimento de autoacusação ou raiva. Raymond havia despertado naquela manhã para o fato de que a cidade havia votado em favor do comércio de bebidas, afinal, o boato no retângulo de que o segundo e o terceiro distrito haviam votado contra o comércio era falso. Era verdade que a vitória se deu por uma diferença de votos muito pequena. Entretanto, na prática, era como se tivesse sido uma vitória esmagadora. Raymond votou pela continuação dos bares por mais um ano. Os cristãos de Raymond se condenaram pelo resultado. Mais de 100 discípulos cristãos professos não compareceu às urnas e um número muito maior votou com os que apoiavam o comércio de bebidas. Se todos os membros da igreja de Raymond tivessem votado contra os bares, eles estariam proibidos hoje, em vez de serem coroados como reis do município. Essa era a realidade de Raymond há anos. Os bares imperavam. Ninguém negava isso. O que Jesus faria? E quanto a essa mulher que havia sido brutalmente assassinada pelas mãos de quem a havia ajudado de modo tão ávido a arruinar a própria vida? Não era mais uma sequência lógica do terrível sistema de permissão de venda de bebidas alcoólicas como um todo? O mesmo bar que recebeu essa mulher tantas vezes, permitindo sua degradação e do qual lhe foi arremessada a garrafa que provocou a sua morte, poderia abrir as portas no dia seguinte e condenar a vida de uma centena de Lorens antes que o ano chegasse ao seu fim sangrento. E isso tudo com a autorização da lei que os cristãos de Raymond endossaram. Foi tudo isso que Henry Maxwell, com uma voz trêmula e embargada pela angústia com o resultado da votação, desabafou com seu rebanho naquela manhã de domingo, e homens e mulheres choravam enquanto ele falava. O diretor Marsh estava sentado ali, mas já não apresentava sua habitual postura aprumada, elegante, firme e cheia de autoconfiança. A cabeça estava inclinada sobre o peito e as lágrimas escorriam pelo rosto. Sem se importar com o fato de nunca ter demonstrado nenhuma emoção em culto público. Edward Norman, sentado ali perto com o rosto marcante e bem contornado, levantado, mas com os lábios trêmulos de emoção, apoiava-se no banco da frente com um sentimento que mexia profundamente com o seu conhecimento sobre a verdade, enquanto Maxwell falava. Nenhum homem havia feito ou sofrido mais para influenciar a opinião pública naquela semana do que Norman. A ideia de que a consciência cristã havia sido despertada muito tarde ou de maneira muito passiva pesava como uma acusação no coração do editor. E se ele tivesse começado a fazer o que Jesus faria há muito mais tempo? Quem poderia dizer o que já teria sido realizado a essa altura? E lá, no coral na galeria Rachel Winslow, com a fronte apoiada no gradil de carvalho. deu lugar a um sentimento que ainda não havia permitido dominá-la, mas que a fez sentir tão incapaz que, quando o Sr. Maxwell terminou, ela tentou cantar o solo de encerramento após a oração. A sua voz falhou e, pela primeira vez na vida, se viu obrigada a se sentar, soluçando e incapaz de prosseguir. Por toda a igreja, no silêncio que se seguiu a essa cena incomum, ouviam-se soluços e sons de choro. Quando foi que a primeira igreja havia passado por um batismo de lágrimas como esse? O que havia acontecido com a sua ordem de culto regular? Precisa e convencional, incapaz de ser perturbada por qualquer tipo de emoção e de se sensibilizar por alguma agitação tola? Mas ultimamente as pessoas haviam tido suas convicções mais profundas afetadas. Fazia tanto tempo que viviam com sentimentos superficiais que quase haviam se esquecido das fontes de vida mais profundas. Agora que esses sentimentos tinham vindo à tona, elas estavam convictas de qual era o significado do discipulado. Nessa manhã, o Sr. Maxwell não fez o apelo de sempre para que os outros voluntários se juntassem aos que já haviam se comprometido a fazer o que Jesus faria. No entanto, quando a congregação finalmente foi embora e ele entrou no salão social, bastou-lhe olhar de relance para perceber que o grupo original de seguidores havia aumentado consideravelmente. A reunião foi agradável, irradiou a presença do Espírito, foi intensa, com a forte e duradoura determinação de que eles começariam uma guerra contra o império da bebida em Raymond, que acabaria para sempre com o seu reinado. Desde o primeiro domingo em que o primeiro grupo de voluntários comprometeu-se a fazer o que Jesus faria, as diversas reuniões foram caracterizadas por impulsos ou impressões distintas. Agora, toda a força da reunião parecia estar direcionada a esse grande objetivo. Foi uma reunião cheia de orações de contrição, de confissão, de forte anseio por uma vida nova e melhor para a cidade. E durante todo o tempo houve um clamor geral para que a cidade fosse liberta dos bares e da terrível maldição que eles traziam. Por sua vez, enquanto a primeira igreja havia sido profundamente despertada pelos eventos da última semana, o retângulo também se sentia estranhamente abalado à sua maneira. A morte de Loren não era por si só um fato tão notável. Era o fato de sua amizade recente com pessoas da cidade que lhe tinha dado um destaque especial e cercado sua morte de uma importância anormal. Todos no retângulo sabiam que Loren estava naquele momento sendo velada na mansão dos Page na cidade. Relatos exagerados da magnificência do caixão já haviam provido material suficiente para muitos boatos. O retângulo estava curioso para saber os detalhes do funeral. Seria público? O que a senhorita Page pretendia fazer? O retângulo nunca havia se misturado, nem mesmo dessa maneira pessoal, distante, com a aristocracia da cidade. As oportunidades para isso não eram frequentes. Gray e sua esposa eram cercados por pessoas que queriam saber o que os amigos e conhecidos de Loren poderiam fazer para prestar-lhe suas últimas homenagens. Ela conhecia muita gente e entre seus amigos estavam muitos dos novos convertidos. Assim, naquela tarde de segunda-feira na tenda, a cerimônia fúnebre de Loren foi realizada diante de uma imensa plateia que encheu a tenda, ocupando todos os espaços disponíveis como nunca se viu. Gray havia ido à casa de Virginia e, depois de conversar com ela e com Maxwell, cuidou dos preparativos para o funeral. Sou e sempre fui contra grandes funerais públicos, disse Gray, cuja simplicidade de caráter total e autêntica era um de seus pontos fortes. Mas o clamor das pobres criaturas que conheciam Loren foi tão grande que não pôde deixar de atender ao desejo que tinham de vê-la e prestarem-lhe uma última e pequena homenagem. O que o senhor acha, Sr. Maxwell? Vou me deixar guiar por seu julgamento sobre o assunto. Tenho certeza de que o que o senhor e a senhorita Page decidirem será o melhor a ser feito. Penso como o senhor, respondeu Maxwell. Sob tais circunstâncias, tenho grande aversão por aquilo que mais parece um espetáculo em momentos como esse. Mas esse caso parece diferente. As pessoas do retângulo não virão aqui para o culto. Acho que, como cristãos, devemos permitir que elas participem da cerimônia na tenda. O que acha, senhorita Virgínia? Sim, respondeu Virgínia. Pobre alma. No momento, eu não soube, mas ela deu sua vida por mim. É claro que não podemos e não usaremos a ocasião para fazer um espetáculo. Vamos atender ao desejo dos amigos dela. Não vejo mal nenhum nisso. Assim, mesmo com certa dificuldade, foram feitos os preparativos para a cerimônia na tenda. Virgínia com o tio e Rolim, acompanhados por Maxwell, Rachel, o diretor Marsh e o quarteto da primeira igreja, foram à tenda e testemunharam uma das coisas mais estranhas que já tinham visto. Naquela tarde, o correspondente de um jornal de certo prestígio estava passando por Raymond, a caminho de uma convenção editorial em uma cidade vizinha. Ele ficou sabendo do culto na tenda e foi até lá. Sua descrição do culto foi escrita com um estilo vívido que chamou a atenção de muitos leitores no dia seguinte. Um trecho de seu texto pertence a esta parte da história de Raymond, que diz: nesta tarde, um culto fúnebre bastante singular e incomum foi realizado na tenda de um evangelista, o reverendo John Gray, em um bairro muito pobre conhecido como Retângulo. O motivo do culto foi o assassinato de uma mulher durante um tumulto na noite do último sábado, dia em que foram realizadas as eleições na cidade. Ao que parece, ela havia se convertido recentemente durante as reuniões do evangelista e foi morta quando retornava de um desses encontros na companhia de outros convertidos e de alguns amigos. Apesar da jovem ser uma típica bêbada que vivia nas ruas, o culto na tenda foi tão impressionante quanto de qualquer outro cidadão mais ilustre a que já assisti em uma igreja de cidade grande. Em primeiro lugar, um hino muito bonito foi entoado por um coral bem ensaiado. Sendo um estranho no local, emocionei-me, sem dúvida, com considerável surpresa, ao ouvir em uma reunião como aquela, vozes que alguém naturalmente esperaria ouvir apenas em grandes igrejas ou concertos. Mas a parte mais notável da música foi o solo, cantado por uma jovem impressionantemente bela, a senhorita Winslow, que, se bem me lembro, é a jovem cantora que foi procurada por Crandall, gerente da Ópera Nacional, e que, por algum motivo, não aceitou a proposta de apresentar-se nos palcos. Seu estilo de cantar pareceu maravilhoso e todos já estavam chorando antes mesmo dela ter entoado as primeiras palavras. É claro que não é tão estranho criar esse efeito em um funeral, mas a voz em si era uma daquelas que só se encontra uma em milhares. Sei que a senhorita Winslow canta na primeira igreja de Raymond e provavelmente poderia ganhar o salário que quisesse como cantora profissional. Provavelmente logo ouviremos muito sobre ela. Uma voz dessas poderia alcançar qualquer público. Além da música, o culto foi peculiar. O evangelista, aparentemente muito simples e de estilo despretensioso, falou algumas palavras e foi seguido por um homem de boa aparência, o reverendo Henry Maxwell, pastor da primeira igreja. O senhor Maxwell falou sobre o fato de que a mulher morta estava totalmente preparada para partir, mas falou de uma maneira particularmente delicada sobre o efeito da venda de bebidas na vida de homens e de mulheres como aquela jovem. Raymond, sem dúvida, sendo uma cidade ferroviária e o centro de grandes interesses de distribuição de alimentos e produtos para a região, está cheia de bares. Percebi nas observações do ministro que fazia pouco tempo que ele havia mudado de opinião em relação à permissão do comércio de bebidas. Com certeza, ele fez um discurso muito impressionante e, não obstante, o discurso não foi de modo algum inapropriado para um funeral. Então se seguiu que talvez tenha sido a parte mais peculiar desse estranho culto. As mulheres na tenda, pelo menos uma boa parte delas, que estava perto do caixão, começaram a cantar baixinho e com lágrimas. Eu era uma ovelha perdida. Então, à medida que o canto era entoado, uma fileira de mulheres se levantou e passou lentamente ao lado do caixão. E enquanto as mulheres passavam, cada uma colocava uma flor de alguma espécie sobre ele. Então, elas se sentaram e outra fileira de mulheres passou e fez o mesmo, deixando flores sobre o caixão. Durante todo o tempo, o canto continuou baixinho, como uma chuva que cai sobre o telhado quando o vento está suave. Foi uma das cenas mais simples e, ao mesmo tempo, mais impressionantes que já testemunhei. As laterais da tenda estavam levantadas e centenas de pessoas que não conseguiam entrar permaneciam do lado de fora, tão imóveis quanto a própria morte, com uma tristeza e solenidade admiráveis para pessoas de aparência tão rústica. Deviam estar presentes ali 100 dessas mulheres, e me disseram que muitas delas haviam acabado de se converter durante as reuniões. Não consigo descrever o efeito daquele canto. Nenhum homem entoou sequer uma nota. Todas as vozes eram de mulheres, tão suaves e ainda assim tão distintas, que o efeito foi surpreendente. O culto terminou com outro solo da senhorita Winslow, que cantou. Havia 99 ovelhas. E então o evangelista pediu a todos que curvassem a cabeça enquanto ele orava. Para chegar a tempo de pegar o trem, fui obrigado a sair durante a oração, e a última coisa que vi do culto enquanto o trem passava pelas oficinas foi a grande multidão saindo da tenda e formando fileiras, enquanto o caixão era carregado por 6 mulheres. Fazia muito tempo que eu não via uma imagem como essa nesta república nem um pouco poética. Se o funeral de Lore impressionou assim um estranho que apenas passava pelo local, não é difícil imaginar os sentimentos profundos daquele que estavam tão intimamente ligados à vida e à morte dela. Nada havia acontecido no retângulo que o tivesse comovido tão profundamente quanto o corpo de Lore naquele caixão, e o Espírito Santo parecia abençoar com especial poder a presença daquele corpo inerte. Naquela noite, o Espírito trouxe dezenas de almas perdidas, na maioria mulheres, para o rebanho do Bom Pastor. Deve-se dizer aqui que as declarações do Sr. Maxwell sobre a abertura do bar, de onde saiu a garrafa que matou Lauren, foram quase todas verdadeiras. O lugar permaneceu fechado na segunda e na terça, enquanto as autoridades prendiam os proprietários acusados pelo assassinato. Mas nada pôde ser provado contra ninguém, e antes do sábado, naquela manhã, o bar já estava funcionando normalmente. A justiça humana não condenou ninguém neste mundo pelo assassinato de Lauren.